compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora aos e-mails e comentários dos episódios do Paranerd de maio, que são os 165 dos 50 anos de Spertremen, no qual entrevistamos o Sr. Luiz Nunes, muito bom esse episódio, e o 166, que é o de WandaVision, a visão de Wanda, WandaVision, como vocês quiserem. Nós tivemos ao todo, neste mês de maio, 0 comentários. Parabéns a todos os envolvidos, muito obrigado, senhores ouvintes que nos comentaram tanto, porra nenhuma. Vamos ver se no mês que vem isso melhora. Mas em compensação, tivemos 3 e-mails. 2 deles são as nossas já famosas vídeo-respostas do nosso queridíssimo Elias Passos Tenório. Então, se você quiser saber a opinião dele sobre os 50 anos do Spectreman e sobre WandaVision, clique nos links relacionados para ver as vídeos-respostas do Elias. E para salvar esta leitura de e-mails, para não ficar com zero com informações, tivemos um e-mail gigante de WandaVision do meu queridíssimo amigo Rafael B. Dourado, dos Sapo Brothers, cujo título é WandaVision e a Bronca do Chatão. Vamos ver qual é dessa história. Oi, Alexandre! Desculpa, mas me empolguei um pouco na hora de falar mal dessa série que eu tava adorando. E eu que nem sei por onde começar a reclamar de WandaVision. Lá vem, senta que lá vem história, vamos lá. E olha que, como eu disse, eu tava adorando a série, ansioso para ver onde ia. Claro que ter a não gêmea Olsen como protagonista ajuda. E diferente dos nobres participantes do episódio, bem que eu teria achado legal ver um pouco mais do decote no uniforme final. É, mas não cabia. Não cabia. Não precisava, mas tudo bem. A brincadeira metalinguística estava divertida, os episódios que explicam pro Homer estavam muito bem resolvidos. Eu senti o peso dessa provocação porque eu realmente precisava das explicações. Prazer, Homer aqui. Então, a partir de hoje, em vez de chamar de Rafael Dourado, eu vou chamar de Homer Dourado. Mas o pronto fraco e o que para mim arruinou a série como um todo foi o Pietro. Porque eu não estava fazendo teorias de Mephisto. Eu só sei que o personagem existe porque na época que o chefão da Marvel quis desfazer o casamento do Homem-Aranha, os portais de notícia e imprensa que cobriam quadrinhos em peso reclamaram de como o personagem tão irrisório da editora poderia ter poder suficiente para uma mudança tão grande. Maluco, o Mephisto é a porra do diabo católico, cara. Como ele não tem poder, cara? Tudo bem, ele não é um Thanos, mas cacete. Nos quadrinhos ele era o pilha errada do Thanos. Você acha que qualquer um consegue ser o pilha errada do Thanos? Não, pô. Eu não conheci o personagem da Mônica Rambeau, exceto porque foi falado dela na época do filme da Capitã Marvel. E sinceramente não achei a menor graça em nada envolvendo ela. Exceto quando ela estava tentando descobrir o que aconteceu com as roupas, etc. Porque aí era sobre ela e sim sobre o que estava acontecendo. As cenas dela voltando do blip. E nem entendi como ela ganhou poderes. Foi só porque ela entrou à força no hexágono da Wanda 2 vezes? Porque os demais personagens da cidade também sobreviveram a todas as mudanças que a Wanda fez e teriam que estar todos poderosos também. Tá, o negócio é o seguinte. Não é o fato dela ter entrado no Hex três vezes, na verdade, porque ela entrou duas, uma com veículo, mais ou menos, uma quando ela entrou mesmo, né, que é no começo, e a terceira que ela entrou forçando a barra, né? O problema é que a Márcia mesmo falou que todo mundo que estava entrando ali no Rex, sem ser a galera que já estava na cidade quando o Rex foi criado, sofria uma mudança a nível submolecular. A prova disso é a roupa do apicultor, que na verdade era roupa anti-radiação, e outra, o carro de lunar da Mônica, que virou caminhão de fazendeiro vagabundo, e outras coisas do gênero. Então ela tem entrado por uma terceira vez forçadamente ali na história do Rex, foi realmente um modificador para a transformação da Mônica, fora o fato de que aparentemente ela já tinha um meio que poder, porque na cena que fizeram o escaneamento dela não conseguiram ver nada, então isso meio que é a prova de que ela já tinha lá, vamos dizer, um gene mutante dentro do corpo dela que foi ativado por conta dessas entradas forçadas no Rex. Mas vamos lá, que mais? Porque os demais personagens também sobreviveram às mudanças que a Wanda fez e teriam todos os tacos poderes? Não, a gente já falou disso. Aliás, isso daria margem até para especular que a Mônica já tinha alguma coisa que as diferenciasse do demais. Sei lá, radiação na roupa de Capitã Marvel, que ela ficou apertando os botõezinhos para mudar a cor quando criança, de repente a contaminou para o futuro. É uma teoria, mas eu acho que não. Diminuíram o papel da Darcy, isso é verdade, que é uma das personagens mais divertidas da MCU, também é verdade, e que era quem estava com a gente do lado de fora do hexágono. Para ela fechar a participação só atropelando alguém com carrinho de sorvete é sacanagem, eu também acho. Eu veria a série como se fosse só ela e o inspetor do FBI, o Wang, né, o Jimmy. Tomara que aconteça, se bem que dizem ter sido uma cena deletada onde ela enfrentaria o coelho gigante. Ok, eu acho que eu gostaria de ver isso. Eu também, mas vai ficar no talvez, né? Mas isso tudo passa, menos ser feito de idiota pelos produtores barra diretores. Colocar alguém para ser um novo Pietro podia até ser uma brincadeira interessante, mas colocar o ator que também já fez o personagem em filmes que não foram necessariamente fracassos de bilheteria e que fazem parte do imaginário e repertório do público, só para ser uma pegadinha do malandro? Porra, sacanagem, de novo. Aliás, um pega aqui até cabe com o nome do sujeito ser meia bomba. É, né? O Ralph Bonner, né? É o meia bomba. Aquilo foi profundo de respeito com a minha história narrada. O Pietro não estava o tempo todo na cidade, então a Agatha podia resgatar pessoas de lá. Não, o Pietro estava na cidade, filho. O Pietro era o dono da casa onde a Agatha fez o quartel-general dela. O Ralph era o dono daquela casa onde estava lá o porão da Agatha. Bom, a Agatha pode dar superpoderes por meio de mágica? Pode. Poxa, se tivessem colocado bruxas, a Segunda Guerra teria sido bem diferente, com um super soldado usando o colarzinho. É, verdade. Ela podia ter feito um capacete de contas mágicas para se proteger da Wanda também. Tipo o Magneto com o Xavier, sei lá. Não acho que é assim que funciona com magia não, tá, cara? Mas vamos lá. Enfim, para ter um final de episódio empolgante, deixaram esse retrogosto de esterco que contaminou a obra inteira e até os últimos segundos de revelação a estavam acenando com o personagem da Fox lá na mancave do porão, fazendo referência ao porão do personagem do filme dos X-Men. É, pode ser. Só dava para perdoar a piadinha da escalação do Pietro se tivessem sido íntegros com a própria metalinguagem e, de repente, no retorno da cidade ao normal, mostrar que estavam passando X-Men Dia de Futuro Esquecido no cinema. Não dá, a Fox não deixou. e o ator estava interpretando ele mesmo. Pelo menos isso permitiria ao público rir da piada ao invés de ser alvo dela. E seria interessante os mutantes existirem com ficção no universo da Marvel. Eles existem como ficção também no universo da Fox, de acordo com o último filme do Wolverine. Mais uma vez, a Fox não deixou. Por enquanto, ainda não dá. Eu estava assistindo a série, já me planejando rever tudo, talvez maratonar, prestar atenção nos detalhes, mas a partir daí, dá raiva só de lembrar. O Miotti mesmo fez a comparação da série do Lost, por pior que seja falar isso, de algo de fato procede. O que salvou foi a música da Agatha mesmo, né? Foi a Agatha e mais ninguém. Uma pena, porque o time cômico da Wanda e do Visão renderiam ainda mais conteúdo desse gênero. Falar em conteúdo, eu preferia fácil que a próxima série animada lá no Elseworld fosse no traço da abertura do episódio estilo Feiticeira. Olha que ainda pode acontecer. Fica meu alívio em Falcão e o Soldado Invernal não foram por esse caminho de trapacear o público. Valeu, querido Rafael. Eu entendi as tuas colocações, que realmente foi uma sacanagem colocar o meia-bomba lá na situação, mas, infelizmente, não é o que temos para hoje, Rafael. O que temos para hoje é o que tá aí. E no final das contas, pelo menos para mim, WandaVision foi bacana. Então, mas eu respeito sua opinião, Rafael. Muito obrigado pelo seu e-mail gigantesco. Muito bem, então. Então, uma vez lido agora esses e-mails, este e-mail, né? Esses e-mails que teve os dois do Elias também, né? E os zero comentários que ganhamos, ainda estou muito decepcionado com os senhores, tá, senhores meus ouvintes? Então vamos agora aos abraços aos meus queridos mecenas. Então, um abraço e um beijo caprichado para Madame Dona Ana Carolina Martins, para Madame Dona Ana Lúcia Letier, minha Joaninha Trekker do coração, para o Sr. Arthur Bono e seus 1500 demônios, para o escritor internacional Daniel Rossi, para meu querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, para o meu querido vídeo comentador Elias Passos Tenório, para o Monsieur Emílio da Costa Bessi, para o meu querido fazedor de cachaça J. Santos, para o Léo Oliveira do Fermata Podcast, um abraço também para Lucas Freitas, para o Luciano Dias, para o meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi, meu Paulinho 15 quilos, também para o senhor Rodrigo Moquepon, para o senhor Sandro Cruz, para o nosso querido não governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Cabral, para a madame dona Suelen Nastri, para o queridíssimo Tiago Teixeira, e um abraço apertado e um aperto de mão na bunda para o senhor Valdir Fumeni Júnior. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos por esses e-mails e nenhum comentário, e nos vemos no próximo Parolando. Até o mês que vem. It's too late to fix anything now that everything has gone wrong. Thanks to Agatha, Ronnie Agatha. It's been Agatha all along. And I killed Sparky too.